Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estou aqui de volta depois de uma longa viagem. Eu queria hoje retornar ao comentário do Platão, Fédon. Nós iremos apenas, se possível, até a linha 76A. Estou usando aqui a tradução do Carlos Alberto Nunes, mas qualquer outra tradução serve, porque a numeração é padrão. Mas antes mesmo de entrar nisso, eu gostaria de contar a vocês alguma coisa da experiência que eu tive durante esta viagem. Então, a coisa que mais me impressionou foi assim, a confissão generalizada entre intelectuais, escritores, tanto da Romênia quanto da Polônia, de que os seus países são ainda governados pelas mesmas pessoas que estavam no topo no tempo do comunismo e que hoje estão lá, naturalmente, sob outros pretextos, com uma espécie de nova identidade ideológica constituída mais ou menos do ideário das organizações internacionais, a conversa de direitos humanos, igualdade, essa coisa toda, mas que são exatamente as mesmas pessoas, com as mesmas articulações de antes, e, vamos dizer, com uma unidade de ação que se expressa na sucessão dinástica, quer dizer, quando não é o sujeito que está, o mesmo camarada que está no poder, é o seu filho ou seu neto. Até acabei de escrever um comentário sobre isto. Não creio que não foi publicado ainda, mostrando que toda esta campanha contra a família, entre aspas, que se espalhou pelo mundo e que suscita da parte de cristãos conservadores tanta reação indignada, na verdade não é isso, não é a destruição da família, não é nenhum objetivo sério a ser atingido pelo movimento revolucionário, mas não é um item programático a ser realizado, mas é uma espécie de véu ideológico que encobre justamente o sistema dinástico que persevera dentro da liderança, tanto da liderança comunista quanto da liderança globalista. Então, estas famílias não serão destruídas jamais. Ao contrário, a dissolução das outras famílias é uma condição para que estas perseverem no poder. É claro que a continuidade dinástica é a condição mais óbvia da ação histórica. Eu entendo por ação histórica aquela que se prolonga na sua execução para além da duração da vida do seu agente individual. Quer dizer, se você tem plano para 50, 60, 100 anos, 200 anos, é claro que você está contando com algum tipo de comunidade dinástica por trás. Então, as classes que estão no poder, elas tendem naturalmente a ter uma política de preservação de suas famílias, não de dissolução. Então, a dissolução das famílias é para as massas de trouxas, para as massas de otários, que justamente na medida em que dissolve as famílias, perdem a possibilidade de qualquer ação de longo prazo e se tornam como que átomos soltos no espaço, né? Folhinhas batidas pelo vento, isoladas e, portanto, necessitadas de um novo tipo de integração. Quer dizer, o problema da solidão na sociedade moderna, sobretudo no meio urbano, né? Deriva imediatamente da destruição do meio familiar. Não, essa destruição não precisa tomar a forma, vamos dizer, de uma dissolução oficial. A família pode até continuar existindo, mas ela perde a sua autoridade, perde o seu atrativo e não é mais um ponto de referência para o indivíduo, então se vê solitário e naturalmente busca integração em outras unidades, que pode ser um partido político, um sindicato, uma seita. E, em última análise, o próprio sistema educacional montado pelo Estado cria para esses indivíduos toda uma nova rede de relações que lhes dá um novo padrão de segurança para além e para fora do sistema familiar. E, na mesma medida em que os indivíduos aí encontram o seu abrigo psicológico, eles se tornam leais a esse sistema, né, como se fossem discípulos de uma seita. Eu observo, por exemplo, nos últimos anos, lembro quando eu era jovem, a moda era os estudantes contestarem os seus professores, né, e buscarem uma espécie de forma de auto-organização. Nos últimos 30 ou 40 anos, eu observei que a atitude dos estudantes para os seus professores universitários é de uma subserviência canina. Os professores se tornaram autoridades supra-eclesiásticas, né, ao ponto de que onde o universo mental desses professores se tornou a referência única para os estudantes. Né. Então, durante esse debate com o Dugin, né, eu observei muitas reações que apareciam ali, sobretudo no YouTube, Orkut, Facebook, etc., e havia ali a constante reclamação de que eu citava autores desconhecidos. Eu disse, mas desconhecidos para quem? Eu estou citando autores mundialmente conhecidos, mas como são desconhecidos naquele meio daqueles professores universitários, então para eles aquilo não existe. Então eu vi que esse meio universitário provinciano se tornou para essas pessoas uma espécie de símbolo, né? Vamos dizer, da autoridade intelectual universal. E o que quer que esses professores, a ignorância maciça desses professores se torna para eles um símbolo de autoridade, um sinal de autoridade. Quer dizer, aquilo que o meu professor desconhece, então é porque não tem importância, é coisa de segunda ordem. Né? Então, eles não têm ideia de até que ponto, de quão provinciano é o meio universitário brasileiro. É uma coisa assim que vocês não conseguem medir, mas o exemplo que eu já dei anos atrás, do famoso Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, organizado por 104 professores universitários, tidos como os grandes especialistas na área de ciência política, filosofia, ciências sociais, etc. E no qual o que se via era total ignorância dos principais autores do pensamento conservador no mundo. Eles não conheciam nada, nada, nada, nada. Na verdade, só citaram 6 pensadores, os mais óbvios, né? E alguns até cujo direitismo é um pouco duvidoso. Mas os principais, eles desconheciam. Sobretudo, vamos dizer, os das últimas décadas. Todo o movimento conservador americano, eles desconheciam na totalidade. Então, é claro que isso é uma ignorância imperdoável. Mas como é que o indivíduo que não tem o menor conhecimento do assunto se mete a ser autor de um dicionário? E não é um indivíduo que se propôs a fazer, são 104. Quer dizer, somando os 104, você não tinha o mínimo conhecimento do assunto. Então, isso aqui é a prova material de que o meio universitário brasileiro é provinciano e absolutamente desprovido de qualquer autoridade intelectual, mas para os aluninhos, aqueles professores são o ponto de referência. Né? Então, outro dia até um comentando disse, não, comentando a minha exposição que eu fiz no rádio, lembro que eu dei algumas aulas aqui sobre o negócio da possibilidade universal, né? Dei várias aulas aqui sobre isso. Depois, um dia, eu resumi no rádio em 2 minutos, né? Daquela exposição. Daí, imediatamente, baseado naquele resuminho que apareceu no rádio, que era a única coisa que eles tinham acesso, apareceram os contestadores, né? E um dizia assim, não, eu mostrei isso para filósofos da ciência, e eles, né, deram risada, falando. Bom, no Brasil, que eu saiba, tem 2 ou 3 filósofos da ciência, né? Que estavam comigo naquele congresso na Suíça, participando comigo. Aliás, eu não participei fisicamente, eu não podia, pessoalmente, mandei meu trabalho lá. Então, os filósofos da ciência que existem no Brasil estão lá, o resto não existe, mas os alunos acreditam que eles são filósofos da ciência. Então, um dos meios de se obter este efeito é justamente bloquear as leituras do indivíduo, só permitir que ele leia coisas que estão, vamos dizer, dentro da atmosfera intelectual dos seus professores e decretar a ignorância maciça desse professor como o extremo limite da realidade, o extremo limite do conhecimento humano. Então, isso é uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Você não observa fenômeno idêntico em nenhum país. Você vai na Tanzânia, não tem isso. Vai na Zâmbia, não tem isso. Aí você vai no Polo Norte, não tem isso. Isso é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Não surgiu sozinho, né, onde o ódio brasileiro ao conhecimento já é uma coisa que vem desde o tempo da colônia, foi amplamente registrado na nossa literatura, especialmente os livros do Lima Barreto tratam disso. Se vocês leem Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, você vai ver que aquilo é um documentário, vamos dizer, da opção preferencial pela ignorância, que é uma coisa muito profunda no Brasil, sobretudo nas classes altas. Mas nos últimos 30 ou 40 anos a coisa se agravou a um ponto que se tornou indescritível. Eu não consigo mais explicar, por exemplo, para, sei lá, para um acadêmico americano, o que se passa numa universidade brasileira. Porque as palavras não dão ideia da medida, do quantitativo da coisa. Se você fala, não, as universidades são decadentes, etc. Não, aqui também são. Eu digo, sim, mas isso é a mesma coisa que dizer que um sujeito está doente e o outro também está doente. Só que um está com gripe e o outro está com AIDS. AIDS e gripe. Então, não é a mesma coisa. As palavras são as mesmas, mas a medida quantitativa não é. E em função disso, vamos dizer, desta situação brasileira, e comparando isso com o que a gente vê no resto do mundo, como por exemplo essa experiência que eu tive na Romênia e na Polônia, eu vejo que a responsabilidade que incumbe aos alunos deste curso é um negócio monstruoso. Tá certo? Vocês prestem atenção. Se vocês não conseguirem preservar os elementos de cultura, de alta cultura e de inteligência no Brasil, eles vão desaparecer para sempre. O Brasil não vai... Presta atenção, o Brasil já não tem literatura. Esse é um fenômeno inédito no mundo. Né? Então, me digam que escritores brasileiros representam a literatura brasileira hoje. Você pode citar João Ubaldo. João Ubaldo publicou seu último livro faz 20 anos. Né? Carlos Heitor Coni está com 243 anos de idade. Né? Ledo Ivo está comemorando seu 5º centenário. Né? E assim por diante. Quer dizer, o que sobrou são remanescentes de uma outra era. Eles não são característicos de hoje. Você não vai me dizer que o Ledo Ivo, por exemplo, que é um homem de um grande talento, é capaz de escrever algo que reflita a vida de hoje no Brasil. Ele não pode mais fazer isso. Um homem com a idade dele, né, não tem mais sensibilidade para acompanhar a vida das novas gerações. Ele não pode fazer isso. Então, o Ledo Ivo pertence a uma outra época, como pertence Josué Montelo, como pertence Herberto Salles, como pertence o próprio Carlos Heitor Coni. Tá certo? Então, o Brasil é sempre um país sem literatura. O que não quer dizer que não tenha um ou outro escritor de algum talento. Mas um ou escritor de algum talento, como, por exemplo, o Zé Carlos Zamboni, ou Yuri Vieira, ou o próprio Antônio Fernando Borges, tá certo? São escritores que têm algum talento. Agora, uma literatura não se constitui disso. Uma literatura é uma tradição integral, onde há intercâmbio, onde há confrontação, onde há um enriquecimento mútuo, não só da linguagem, mas da cosmovisão. Se você tomar os escritores dos anos 50, que estavam vivos nos anos 50, como Saramana Godeira, Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria Carpó, Jorge Amado, né, Álvaro Lins, todo mundo. Bom, todos liam o que os outros escreviam. E você tinha, então, um intercâmbio, uma espécie de fortalecimento mútuo, tá certo? Da linguagem, onde todos ao mesmo tempo participavam da herança comum e cada um a trabalhava de acordo com a sua diferença específica, de acordo com os seus talentos individuais. Isso é uma literatura. Então, o Brasil radicalmente não tem literatura há 40 anos. Hã? Não tem nenhum outro caso desse no mundo. Meçam a gravidade disto. Quer dizer, se um país não tem literatura, ele não tem uma imagem dele próprio. Quer dizer, ele não tem onde se enxergar. Né? O que apareceu em substituição são as novelas da Globo. Vamos dizer, cuja qualidade, vocês sabem o que são, e que são compostos inteiramente de estereótipos. Né? Criados por pessoas que, na verdade, não têm nenhum contato com a sociedade brasileira. São pessoas que vivem, vamos dizer, de uma mentalidade grupal inteiramente fechada, que eles tomam como se fosse do país inteiro. Não é isso? Você vira, se você pegar, por exemplo, os nossos jornais, ou os noticiários de televisão, o que é que eles transmitem? Né? São as preocupações daquele grupinho de esquerda dos anos 60, que são repetidas, indefinidamente, mas quantas eram aquelas pessoas? Vamos dizer, na mais generosa das hipóteses, era um círculo de 10 mil pessoas num país que então tinha 100 milhões de habitantes. Né? Então, vamos dizer, por exemplo, vamos dizer, a famosa repressão. A repressão no Brasil atingiu, digamos, umas 300 pessoas. Ao longo de todo o regime militar, que durou 20 anos, passaram pela cadeia 2 mil pessoas. Mas entravam e saíam, entravam e saíam. Né? E, vamos dizer, nos combates entre a guerrilha e as forças armadas, morreram uns 300 terroristas. Então, bom, qual é a dimensão desse acontecimento na história do mundo? Então, compare isso quantitativamente com qualquer outro episódio de repressão, de perseguição ou de violência que houve no mundo. Isso é nada. Isso é uma coisa, para um país do tamanho do Brasil, que hoje tem 180 milhões de habitantes, isso é rigorosamente um nada. Quer dizer, o governo matou 300 pessoas. Bom, viaja um pouco. Cuba matou 100 mil. Né? Atravessa, toma um avião, desce lá na Romênia, desce na Polônia. Bom, aqui os governos mataram milhões, milhões, milhões. Chega na China, o negócio vai para 100 milhões. Né? Então, como é possível que uma nação se alimente desse assunto durante 30, 40, 50 anos, como se nada tivesse acontecido? Quer dizer, o Brasil de hoje tem 50 mil homicídios por ano, segundo cálculos da ONU. De certo é mais. Né? Então, que importância pode ter a morte de 300 por fulano, que aconteceu 40 anos atrás, num país que está matando 50 mil por ano? E, você vê, notícias sobre a investigação dos 300 são mais constantes na mídia do que debates sobre a violência atual. Quer dizer que aqueles 300, né, que não eram pessoas desarmadas, eram guerrilheiros, eram terroristas, né, continua sendo mais chocante do que a morte anual de 50 mil inocentes. Então é claro que o país está no mundo da lua. Perdeu completamente o senso da proporção, o senso da realidade. E isto tudo em função, vamos dizer, da autoadoração idolátrica de um grupo muito pequeno de pessoas, que se acham todas maravilhosas, vivem lambendo umas às outras, né? E com farta distribuição de cargos, indenizações, paparicações, elogios, prêmios, etc, etc. E o Brasil tem vivido disso, e é claro que isso estrangulou completamente a possibilidade de uma cultura superior. Então, isso é uma usurpação dos postos de cultura superior por pessoas que só estão interessadas na sua auto-idolatria grupal. Não há país que sobreviva a isto. Né? Pior, essa mesma mentalidade, ela se espalhou, vamos dizer, pela sociedade inteira, afetando, inclusive, os grupos que politicamente são contrários a isto. Então, o que você vê no Brasil é formação de patotinhas com um sentido de autodefesa, assim, absolutamente psicótico, né? Que se você escreve uma coisinha contra eles, estão todos ameaçados, reagem todos de uma vez, né? E esbravejando e gritando e dizendo que você não está discutindo democraticamente. É um negócio fantástico. Então, eu, por exemplo, eu vi hoje mesmo, eu vi o meu verbete na Wikipédia. Então está lá. Dada a minha biografia, até que não está muito errado, mas daí tem críticas ao Olavo de Carvalho. Coisa, tem só as críticas, não tem as referências. Então, as críticas constituem de 5 pessoas absolutamente desconhecidas, né, que disseram coisas não contra a minha obra, não contra as minhas ideias, não contra o meu ensinamento, mas contra a minha pessoa, a qual eles nunca viram mais gorda. Então, sobretudo, dizem, o cara é muito vaidoso. Falo, mas como é que você sabe? Né? Quer dizer, um desses que descreveu isso é o tal Rodrigo Constantino, que é um cara que começou a conferência dizendo, vocês devem estar reparando que eu estou mais magro, eu fiz regime e tal. E o cara pode dizer que o vaidoso sou eu. É um negócio tão, obviamente, psicótico, que a gente tem que concordar, fala, de fato, você deve ter razão. Né? Então, mas era assim, eram só supostos defeitos pessoais que eles repararam numa pessoa que eles nunca viam. E cuja conduta eles desconhecem completamente. Então eu falo, mas é isto? Quer dizer, críticas ao Olavo são isto? Né? Então, Eu sou capaz de redigir críticas a mim mesmo muito melhor do que essa. Né? Até eu vou fazer. Houve um filósofo alemão, Ludwig Fechner, que uma vez fez isso. Ele escreveu um livro contra ele mesmo e publicou com pseudônimo. Né? E daí, quando todo mundo estava aplaudindo, ele disse: vocês todos são uns trouxas, isso aí fui eu que fiz. Né? Também, outro dia, eu estava lendo nas memórias do Giovanni Papini, um escritor maravilhoso, escritor italiano maravilhoso. E ele tem lá um livro de crítica literária, então tem lá, sei lá, José Carducci, fulano, lá tem Giovanni Papini. Falei, vamos ver a crítica que ele faz do Giovanni Papini. Ele fala coisas horrorosas dele mesmo, né? De que ele bebe sangue, estupra as virgens, né? Faz rituais satânicos. E... E, ademais, ele é um farsante, porque ele escreveu um livro, né, que ele prometia falar mal de todo mundo, mas no meio do livro tem até alguns elogios. Né, quer dizer que nem na difamação ele é digno de confiança. Então, se alguém escrevesse uma coisa engenhosa assim contra mim, eu até aplaudiria, né? Então, até hoje a única coisa engenhosa que fizeram foi aquele negócio de eu descobri que a minha filha estava grávida e passaram dar uma bronca nela, né? Achei aquele muito legal, muito simpático, né? Se bem que a voz não se parece comigo, com a minha, parece com a do Reinaldo Azevedo. Mas às vezes nem para fazer uma piada que preste, os caras servem, né? Então, assim, é um negócio de uma miséria sem fim, onde as pessoas perderam totalmente a noção do que possa ser uma literatura, do que possa ser alta cultura, do que possa ser educação. E elas não têm como recuperar. Quer dizer, esperar que eles vão, daqui duas ou três gerações, as pessoas vão ler livros e recuperar do livro, isso é impossível, meu filho. Quer dizer, quando determinado livro se torna ilegível para toda uma sociedade, a possibilidade de recuperá-lo depois depende de um esforço filológico monstruoso. É como você tentar ler manuscritos medievais hoje em dia. Né? Bom, você pode fazer, mas você vai ter que ter 20 anos de estudo de filologia e daí você lê aquilo e você publica as suas explicações numa revista acadêmica que é lida por três pessoas. E isso vai ser a recuperação do passado. Quer dizer, para que os elementos de uma alta cultura que foi perdida se reintegrem na sociedade, você precisa de muitas e muitas e muitas gerações de gente fazendo esse esforço filológico, daí, às vezes, a coisa reintegra. Mas, como, por exemplo, as obras de Jean-Baptiste Vico, que foram publicadas no século XVIII, e foi perdido, ninguém entendia aquilo. Chegou no século XX e descobriram. Né? Então, um sujeito escreveu um trabalho, outro escreveu outro, no fim, Jean-Baptiste Vico reentrou, por assim dizer, no mercado livreiro. Mas isto é um caso. Agora, no Brasil, foi tudo perdido, absolutamente tudo. E, vamos dizer, o pouco que foi recuperado e que continua sendo mantido, foi mantido exclusivamente através da minha pessoa. Eu mantive o Mário Ferreira, eu mantive o Otto Maria Carpó, tá certo? E continuo, né, batalhando para que os valores da cultura brasileira das décadas passadas continuem sendo legíveis. Eles são legíveis para vocês. Vocês estão qualificados para ler o Mário Ferreira, tá certo? Para ler o Miguel Reale, para entender tudo que foi feito no Brasil. Né? Mas é só vocês, não tem mais ninguém. Realmente não tem mais ninguém. Então, metam isso na cabeça. Quer dizer, a sobrevivência de toda esta cultura que foi criada no Brasil até os anos 50 está inteiramente na nossa mão. Claro que em torno do nosso trabalho existem alguns subprodutos, tá certo? Principalmente de ordem editorial. O sujeito escuta a gente falar de um livro e tal, quer publicar para ele ganhar um dinheiro. Bom, então esse é um subproduto do nosso trabalho, não só do meu, mas de todos vocês. Há todo um círculo de pessoas que está envolvido nisso. Em função desta responsabilidade, existem alguns elementos de conduta moral que vocês vão ter que botar nas suas cabeças, né? E o primeiro deles é o seguinte: não tem sentido vocês estudarem tudo que nós estamos estudando, terem esta abertura para elementos de filosofia, de espiritualidade, etc, etc, e continuarem nas suas vidas julgando as pessoas pelo critério da moral brasileira. E a moral brasileira consiste no seguinte: você admira um sujeito, porque você o teme de algum modo, porque você sabe que ele tem alguma força que você não tem, alguma qualidade que você não tem, algum conhecimento que você não tem. Você o admira até você descobrir um pecadinho dele. Aí você diz: estou livre da pessoa, me libertei, superei. E daí você passa a falar mal do cara e acredita que o superou. Eu não estou me referindo à minha pessoa, porque eu vejo isso acontecer com outras pessoas ligadas de algum modo ao nosso grupo. Não interessa quem. Mas eu sei que quando descobrem isto de mal do indivíduo, então meu mundo caiu. Então, em primeiro lugar, vocês que estão procurando pais e mães, voltem para sua casa e procurem o seu pai e a sua mãe. Eu aqui não sou pai de ninguém. O Luciano não é mãe de ninguém. Tá certo? E aqueles que estão procurando essa espécie de proteção psicológica, essa espécie de talismã que vai protegê-los contra os males do mundo, tá certo? Vocês não têm nada o que fazer aqui. Isso aqui não é um consultório de psicoterapia. Isso aqui não é curso de autoajuda. Isto aqui é formação de guerreiros. Tá certo? Guerreiros da luta cultural, evidentemente, mas às vezes ela comporta riscos tão grandes quanto da luta política ou da luta militar, assim por diante. Claro que nós podemos fortalecer vocês, e vocês sabem que o ensino que vocês estão recebendo aqui de fato os fortaleceu. Vocês já não são as mesmas pessoas que eram. Porém, existe sempre a tentação de dar um passo atrás e voltar a julgar as coisas como você julgava antigamente. Veja, você não pode confundir primeiro a moral com a decência. Decência é uma questão de aparências. O sujeito mantém uma atitude decente em público, de modo que os seus pecados, seus erros, não deem mau exemplo a ninguém e não possam ser objeto de ataque, de crítica, de calúnia, de difamação, etc, etc, etc. Então, os critérios da decência, se vocês querem saber, são muito mais exigentes do que os critérios da moralidade. É o tal negócio da mulher de César. É muito mais fácil ser uma mulher honesta do que parecer uma mulher honesta. Porque ser é apenas uma questão da sua conduta pessoal. Mas parecer, você tem que adaptar a sua conduta pessoal ao olhar de cada observador malicioso que está querendo descobrir algo para poder falar mal de você. Isso, seja, é um teatro permanente que você tem que manter. Tá certo? E acontece que os princípios da decência pública às vezes se incorporam na moral individual e a pessoa passa realmente a julgar os outros por isto. E aí, meu filho, você, com um julgamento que você faz, você perde tudo que você aprendeu na vida. Isso já aconteceu, vamos dizer, com relação a mim, várias vezes. No passado, mais no passado. Então, o indivíduo que era mais seu aluno, ele dizia: não, eu sou um discípulo. Eu nunca tive discípulos, porque discípulo supõe que você tem um comando sobre a vida dele. O discipulado é uma relação de mestre e discípulo, portanto, o mestre tem uma autoridade sobre a vida do discípulo. Eu nunca tive discípulos, eu tenho alunos, vai ser no máximo. Se o indivíduo quiser ser meu discípulo, dizer: olha, eu quero ser seu discípulo, então, seguinte, então nós vamos ter que fazer um contrato. E o contrato é o seguinte: durante X tempo você vai me obedecer. E quando você não compreender, você vai obedecer também. Porque a relação de mestre e discípulo é assim. É isso que vocês querem? Não, não é. Também não é o que eu quero. Então, mas tem pessoas que se dizem meus discípulos, e que de repente ouviam uma fofoquinha e na noite para o dia: estou decepcionado com o Olavo. Eu digo: mas meu Deus do céu. Quer dizer, isso aqui é um concurso de perfeição evangélica? Por que não me avisaram antes, né? Então, note bem, este tipo de julgamento que por um instante faz você se sentir superior a uma pessoa que antes lhe parecia superior, Isso aqui é um engano trágico que destrói a sua inteligência em 5 minutos. Agora, existem alguns elementos de moralidade real, não de decência, que também são muito importantes para isso. Tá certo? E o primeiro deles chama-se lealdade. O filósofo americano Josiah Royce escreveu um livro mostrando que, no fim das contas, todos os princípios da moralidade se resumem a um, a lealdade, sem a qual nada é possível. E a lealdade significa, em primeiro lugar, a fidelidade à palavra dada. Ou seja, o indivíduo que se comprometeu a fazer algo, mesmo que ele leve 100 anos, ele vai ter que fazer aquilo. Mais dia menos dia vai ter que fazer. Você não pode voltar atrás. Você não pode dizer, ah, eu mudei. Ah, você mudou, mas a sua palavra continua lá. Isso aqui não pode. Isso não pode falhar, porque isto, sem isto, a tua inteligência não funciona. Então, a inteligência em nós é um reflexo pálido do eu substancial. A inteligência não faz parte da personalidade mutável que nós apresentamos na vida do dia a dia. Aquela personalidade que cresce, que se desenvolve, que muda, que se altera, que troca de sentimentos, troca de objetivos, troca de valores, etc, etc, etc. Esta parte, por assim dizer, é puramente animal. E está sujeita a todas as influências do meio. A inteligência, ela provém daquilo que em você é permanente e indestrutível. E este é o tema do Fedon, que nós vamos comentar. Então, quer dizer, tudo que eu estou dizendo aqui já é um comentário do Fedon. Então, vejam aqui, no Fedon, a primeira coisa que você repara é que o assunto do diálogo é a própria situação que está sendo vivida pelos personagens. Ou seja, não há ali a distância acadêmica. Quer dizer, você não está defendido do assunto do qual você está falando. Então, por exemplo, um indivíduo pode fazer uma conferência sobre segurança pública, tá certo? Sem que a segurança pessoal dele esteja ameaçada naquele momento. Não é isto? Ou seja, o indivíduo está defendido pela instituição universitária, pela polícia, etc, etc. E lá ele está falando de assuntos temíveis. Mas, no caso, o que se dá é um diálogo sobre a morte com um sujeito que está condenado à morte no dia em que a sentença deve ser executada. Mais ainda, o guarda da prisão dá a Sócrates o conselho de que ele não fale muito naquele dia, porque se falar muito, então o sangue se agita e pode ser que o veneno que ele vai ter que ingerir, a cicuta, não funcione bem. E daí vai ter que dar uma segunda, uma terceira dose, vai ser muito sofrimento. Então, vamos dizer, sem nada contra Sócrates, até para o benefício dele, o guarda fala, não fale muito. E justamente nesse dia, então, Sócrates entra num diálogo sobre a morte, com aquele pequeno grupo de discípulos que está ali. Curiosamente, se diz que Platão estava ausente. Então, você vê aqui, você tem uma curiosa mistura do depoimento, da reportagem, né, feita por Fedon, que está contando o que se passou ali, e do elemento ficcional com que Platão, que não estava lá, né, trabalha a narrativa de Fedon. Então, não se sabendo se Platão ouviu a narrativa diretamente de Fedon ou de Equécrates, que foi o sujeito ao qual Fedon fez a narrativa, ou de um terceiro. Tá certo? Então, esse elemento ficcional, conforme já observava o grande historiador da literatura, talvez o maior que já existiu, Ernest Robert Curtius, ele é indispensável a qualquer obra histórica, justamente, e se tornou mais indispensável nas últimas décadas, justamente graças aos progressos da ciência histórica, que colocaram à disposição do historiador tantas e tantas e tantas e tantas e tantas informações que ele é obrigado a sintetizá-las mediante analogias e símbolos que são usados na literatura de ficção, não havendo outra maneira de escrever a narrativa. Então você está usando a ficção como um instrumento para tornar visível uma realidade, vamos dizer, na sua totalidade essencial. Porque se você fosse dar todos os elementos materiais separados, a narrativa não terminaria mais. Então você condensa num símbolo. E, apesar do recurso literário ser ficcional, esta ficção acompanha e reflete a realidade. Então, nesse diálogo Fedon, você tem constantemente esta tensão. Uma parte é reportagem do que se passou, de fato, no dia da condenação, no dia da morte de Sócrates. E outra parte é o que Platão elaborou em cima. Então, de fato, nós não sabemos se todos os argumentos travados na discussão foram exatamente aqueles que aconteceram naquele dia. Se bem que temos que levar sempre em conta o fato de que, nessa época, a memória das pessoas era muito mais poderosa e fiel do que hoje em dia. Né? Você vê que toda a arte da memória que foi desenvolvida pelos retóricos gregos e latinos é um negócio espetacular. O sujeito decorava discursos de 5 horas. Né? Então, ele escrevia o discurso, o decorava, chegava na hora e falava tudo exatamente como estava no papel. Né? Eu só vi um sujeito capaz de fazer isso, foi o falecido Getúlio Bittencourt, né? Que fez uma entrevista de 5 horas com o ex-presidente João Batista Figueiredo, não tomou uma nota sequer e no dia seguinte botou tudo que o Figueiredo tinha falado, e o Figueiredo falou, não, você tem um gravador escondido. Eu sei que não tinha, porque o Getúlio foi meu aluno, ele fazia a mesma coisa com as minhas aulas, ele vinha e ficava sentadinho, quietinho. No dia seguinte trazia a coisa, praticamente transcrita. Mas isso é uma raridade, nós dizemos que isso é um fenômeno. Mas, em outras épocas, isso não era assim. Você não tinha gravador, você não tinha internet, você não tinha computador, você não tinha sequer a imprensa, tá certo? Então, lançar um livro naquela época significava você pegar o seu papiro, desenrolar, lê-lo em voz alta. Esse era o lançamento de um livro. Então, é possível então, que grande parte dos elementos que estão ali nessa narrativa sejam perfeitamente reais. Tá certo? Mas, vamos dizer, a profundidade filosófica que Platão coloca ali parece que transcende um pouco os ensinamentos do próprio Sócrates. Né? Mas desses ensinamentos, vamos dizer, os primeiros que aparecem no diálogo são aqueles levantados pela pergunta do Sebes, que pergunta a Sócrates se é justo desejar a morte, uma vez que a vida está sob a proteção de deuses tão bons. Se desejar a morte não seria trair a confiança, né, nesses deuses. E, então, Sócrates usa para responder isso um processo lógico que hoje nos parece rudimentar. É a técnica platônica da dicotomia. Quer dizer, ele divide um conceito em dois, depois em dois, depois em dois. Depois junta e monta tudo diferente. Tá certo? Então, ele mostra ali, vamos dizer, que a morte, sendo o contrário da vida, não pode estar separado dela. Tá certo? Nós E ele mostra que, no fundo, de todos os conhecimentos que você tem, que você adquire na vida, existem alguns que você não pode ter adquirido nessa vida porque não advêm da experiência. Eles são a armadura permanente em cima da qual se constroem todos os conhecimentos. Ele dá como exemplo, por exemplo, a própria noção de igualdade e diferença. Nós jamais poderíamos ter aprendido isto pela experiência, porque a comparação de quaisquer coisas pressupõe a percepção de igualdade e diferença. Então, não pode ter sido jamais por indução ou por experiência. Quer dizer, se você já não tivesse a capacidade inata de distinguir o igual e o diferente, assim como diferentes graus de igualdade e diferentes graus de igualdade ou semelhança, então, toda a experiência que tivesse não seria perfeitamente inútil. Tá certo? Então, ele usa uma imagem mitológica que é da vida pregressa, a vida anterior. Ou seja, antes de vivermos, já estávamos vivos. Mas não estávamos vivos no sentido desta vida, tá certo? E sim de uma outra vida que... na qual, como ali obtínhamos conhecimentos de natureza eterna, tinha de ser também uma vida eterna. Então havia uma vida eterna para trás, outra vida eterna para a frente. Então, neste sentido, desejar a morte era somente desejar a passagem à eternidade. Então, a reconquista do que seria o verdadeiro estado normal da alma. Isso quer dizer que Sócrates identifica a alma humana como uma das formas ou ideias eternas. Tá certo? Então, existe uma ideia ou forma eterna de cada um de nós. E a morte não é senão, vamos dizer, o retorno a este arquétipo da pessoa. Nós vimos a aula atrás, sem usar um método platônico, mas usando um sistema completamente diferente. Nós vimos que a ideia mesmo de uma identidade, isto é, de um eu, depende da existência de um elemento substancial e permanente por baixo de todas as mutações do eu físico, do eu corporal, por assim dizer, como também, vamos dizer, do eu social e do eu biográfico. Não é isso? As células do nosso corpo, por exemplo, estão continuamente trocando. Não posso dizer que o meu corpo é hoje o mesmo que era. Não, ele conserva, nem mesmo na sua forma, até a forma do corpo muda. Tá certo? O processo de crescimento, envelhecimento, né? Decaimento e morte mostra isso. Mas ainda as minhas sensações, as minhas ideias, as minhas memórias estão em um constante fluxo. Nós as estamos continuamente perdendo, tá certo? E mais mutáveis ainda são os nossos papéis sociais, os compromissos que assumimos com diferentes grupos de pessoas. Tudo isso vai mudando ao longo da vida. E nada justificaria que nós acreditássemos na existência de uma identidade pessoal, se esta identidade não existisse mesmo por baixo de tudo isto. Tá certo? Então, isso é o que eu chamo de identidade substancial, o eu substancial, o eu ontológico, por assim dizer. Então, nos casos que nós mencionamos brevemente, de experiências vividas durante o estado de morte clínica, um dos traços mais flagrante dessas experiências é uma imensa ampliação da consciência e uma visibilidade, uma transparência muito maior do que qualquer pessoa poderia ter em vida. De tal modo que aquele menino, Colton Burpo, ele esteve nesse estado durante alguns minutos e a narrativa dele poderia se prolongar até por muitos anos. Levou muito tempo ele acabar de contar o que ele tinha visto. Então não há, vamos dizer, uma proporção entre o tempo terrestre da experiência e o conteúdo desta outra temporalidade que foi vivida lá. Então, é evidente que neste estado a pessoa tem acesso a um aspecto dela, uma dimensão dela, que transcende e abrange tudo o que ela experimentou em vida. Tá certo? Então, se isso não é o eu substancial, pelo menos é um aspecto dele, ou é uma experiência dele que você está tendo. Provavelmente o conhecimento total do eu substancial é inacessível até para o indivíduo mesmo. Ou seja, como após a morte existe ainda uma continuação da temporalidade, mas uma outra temporalidade, por assim dizer, mais acelerada e mais próxima da simultaneidade, então, podemos dizer que a experiência do eu por si mesmo pode se prolongar quase indefinidamente. Então, vamos dizer, toda a riqueza contida num único eu substancial humano é, vamos dizer, incompatível com a pretensão de apreendê-la dentro das formas da temporalidade terrestre, né? Onde tudo está, vamos dizer, toda a experiência que nós temos aqui, ela é, por assim dizer, fugaz, né? Ela é breve e recortada e fácil de você perder. No entanto, um pouco de concentração em você mesmo basta para você perceber que dentro do círculo das experiências que são transitórias, existe um elemento mais permanente que abrange tudo isto. Então, você pode chamar como quiser, mas eu acho que isso é um, diria que é um reflexo do eu substancial. É disso que está falando Sócrates, né? A ideia de vida anterior ou posterior, bom, você percebe que nesta escala não faz muito sentido e só pode ser explicado, vamos dizer, como uma imagem que ele está usando, uma imagem mítica, que não pode ser tomada, vamos dizer, como uma tese filosófica. Então, não podemos de maneira alguma afirmar Platão acreditava numa vida anterior. Não, ele usa a imagem da vida anterior, da qual ele não tem nenhuma certeza, e Sócrates deixa isso muito claro, né, que ele não está pretendendo apresentar uma prova doutrinal da imortalidade. Ele está querendo dar uma ideia. Isto é outro detalhe muito importante. Praticamente tudo o que existe de valioso na filosofia universal tem muito pouco a ver com a arte da argumentação. Na argumentação, você só é possível argumentar algo quando você tem um conhecimento e você deseja persuadir uma outra pessoa da veracidade desse conhecimento. Então, isso significa que o conhecimento em si mesmo não pode ser problemático. A única coisa que é problemática é a cabeça do ouvinte. Por exemplo, eu sei que, né, um quadrado tem quatro lados, mas aqui tem um sujeito que acha que são três. Então, eu, baseado na certeza que eu tenho do meu conhecimento, né, eu procuro, através de procedimentos lógicos, retóricos, dialéticos, etc., fazer o indivíduo ver aquilo que eu já estou vendo. Ou seja, eu estou indo do conhecido para o desconhecido, né, e procurando trazer o desconhecido para o conhecido. Então, o conhecimento mesmo não é posto em questão na arte da argumentação. Isso é fundamental. Isso quer dizer que só existe argumentação quando o problema do conhecimento já está resolvido. E que, para a investigação da realidade, para o conhecimento da realidade, a argumentação é de pouca valia. Então, o procedimento que tem que ser usado e que a filosofia sempre usa é exatamente o procedimento contrário, que é o de você recuar das ideias ou opiniões para as experiências fundamentais, que estas sim estão fora de dúvida. Tá certo? Então você vai ter que apoiar o duvidoso no certo. Ora, mas essas experiências fundamentais, elas se apresentam a você sobre a forma real de experiências vividas e não de teses filosóficas. Transmutar as experiências fundamentais em teses filosóficas é um desafio monstruoso. Então, não se trata, portanto, de você confrontar uma tese duvidosa com uma tese certa. Não. Isso é só a aparência lógica do negócio. O que você está fazendo é confrontar meras ideias, ou seja, meros pensamentos, com dados fundamentais de experiência vivida, os quais talvez você não saiba expressar como teses, tá certo? Mas que estão lá no fundo como padrão de toda certeza. Por exemplo, todos nós temos a experiência da densidade do ser. É uma expressão filosófica, evidentemente, mas não é uma tese filosófica. Isso é realmente uma experiência. Então, algum dos aqui presentes, ou alguém na humanidade já teve a experiência do nada? Nunca ninguém teve. Então, quer dizer, estamos metidos no ser que nos cerca por todos os lados, não nos larga um único instante, tá certo? E sabemos que estamos ali dentro. E mesmo que quiséssemos, por uma operação puramente mental, por um pensamento, tá certo? Negar a densidade do ser e encontrar nele intervalos, nós só conseguimos fazer isso na escala verbal, porque não, a isso não corresponde nenhuma experiência. Eu posso fazer um raciocínio sobre o nada, mas eu não posso fazer uma experiência do nada. Isso quer dizer que a densidade do ser é uma dessas experiências fundantes. Tá certo? Existem muitas outras. Tá certo? Eu acredito, não vou poder demonstrar agora, mas posso num outro dia explicar isso aí, que todas as categorias do nosso pensamento vêm dessas experiências fundantes. Não que elas tenham, por assim dizer, vindo de fora, se impregnado no nosso ser. Mas é uma espécie de harmonia, uma espécie de jogo entre a mente humana e essas experiências fundamentais, de maneira que as experiências dão a armadura total das possibilidades do pensamento humano. Então, o que Sócrates está tentando fazer ali é exatamente isto. Só que isso não é uma argumentação, isso é uma meditação. Quer dizer, a meditação recua das ideias até a experiência fundamental. E vejam que a todo momento, nesse diálogo, como nos outros, Platão apela ao testemunho dos seus ouvintes. Note que não é apenas a concordância. Embora, às vezes, o diálogo tome a forma de uma argumentação, a forma aparente de uma argumentação, ele não pode ser uma argumentação, por quê? Porque ele é um processo de descoberta, e não de passagem de um conhecimento já tido como líquido e certo. Por que que Sócrates não pode passar o seu conhecimento, não pode passar uma teoria como um conhecimento líquido e certo a ser demonstrado através de uma argumentação? Porque ele também não tem certeza. Então, existe um resíduo de incerteza na questão da imortalidade pelo simples fato de que o estatuto de vivente terrestre, tá certo? E o estatuto de alma imortal são incomensuráveis entre si. A vida terrestre cabe dentro da imortalidade, mas a imortalidade não cabe dentro da vida terrestre. Então, você querer demonstrar a imortalidade seria como você tentar exprimir todos os versos de um poema num verso só. Não dá para você fazer isso. Você pega lá a Divina Comédia, pega lá o verso número 240 e tanto, pá, eles vão botar tudo aqui dentro. Isso não é possível. O sentido do verso individual é dado pela estrutura do conjunto, a qual, por sua vez, não depende daquele verso em particular, embora o contenha e seja harmônica com ele. Vamos supor que nós perdêssemos um verso da Divina Comédia. Nas edições a coisa apagou, foi borrada, mas tem um verso lá que nós não sabemos. Os leitores habilitados são capazes de imaginar vários versos que poderiam entrar ali. Vários versos diferentes que poderiam entrar ali, porque se harmonizariam com a estética do conjunto, do todo. Porém, se perdêssemos a Divina Comédia inteira e sobrasse somente um verso, nós poderíamos reconstituí-la a partir desse verso? Não, absolutamente impossível. Então, a relação entre a nossa vida mortal e a imortalidade é exatamente esta. Esta incomensurabilidade, ela também faz parte da experiência da densidade do ser, que tem, em grande parte, a estrutura daquilo que Anaximandro chamava o Aperon. Quer dizer, você tem um círculo de experiência que é abarcável e você sabe que ele está dentro de um outro círculo de experiência que é inabarcável, mas que está lá e sem o qual o seu não poderia estar. Eu acho que nunca existiu um ser humano, nunca existiu um ser humano que fosse burro o suficiente para acreditar que só existe aquilo que ele vê. Só existe aquilo que está dentro do seu horizonte de consciência. Mas, no entanto, existem filósofos suficientemente burros para acreditar que a experiência do desconhecido não é uma experiência, mas uma dedução que nós tiramos a partir da experiência repetida. Né? Ou seja, eu vi um pedaço do mundo, depois vi outro pedaço do mundo, depois vi outro pedaço, e nunca faltou um pedaço que estivesse além dos pedaços conhecidos. Daí eu concluo, ah, isto aqui continua para além, existe o círculo do desconhecido em volta. Ninguém jamais fez esse raciocínio. A presença do desconhecido está dada dentro do próprio tecido do conhecido, pelo simples fato de que tudo o que é conhecido só é conhecido como parte, fragmento ou aparência. Então, por exemplo, o fato de que você não possa ver uma mesma pessoa por dois lados ao mesmo tempo, pela frente e pelas costas ao mesmo tempo. Você nunca viu. E você nunca duvidou que as pessoas que você vê pela frente têm costas e que as pessoas que você vê pelas costas têm frente. Não é um processo de dedução nem de indução. É uma condição sine qua non de qualquer percepção. Ou seja, a densidade do real está dada já nas próprias condições que determinam a possibilidade de uma percepção. Então, é esta experiência de base que Sócrates está remetendo aquelas perguntas que os seus discípulos lhe fazem na sua cela de condenado à morte. E note que, num certo momento, ele faz uma espécie de paródia do seu julgamento. Né? Ele diz, bom, existe a possibilidade de que o homem que deseja a morte esteja fazendo uma injustiça com os deuses, esteja uma ingratidão com os deuses, então eu me coloco em julgamento por vocês e espero que nesse julgamento eu me saia melhor do que me saí no outro. Quer dizer, o indivíduo tem o sangue frio de fazer a paródia do próprio julgamento que o condenou à morte. E então ele toma os seus ouvintes como juízes e como testemunhas ao mesmo tempo. Existe uma primeira parte que é a conversa de Fédon com Equécrates, onde ele começa a narrar, né, a situação. Não entrou ainda no diálogo propriamente dito. Daí começa o diálogo quando perguntam a Sócrates se não é uma injustiça querer a morte. Né? E além desta exposição que eu estou resumindo aqui, Sócrates faz primeiro uma outra. Onde ele diz, nós sabemos que tudo aquilo que nos vem, vamos dizer, do conhecimento corporal é frágil, é mutável, é incerto, é passageiro. Certo? Mas que, ao mesmo tempo, esses conhecimentos só são possíveis graças àqueles conhecimentos eternos e imutáveis com os quais nós já nascemos, como capacidade de perceber igualdade e diferença. Então, existem, evidentemente, dois planos no conhecimento humano. Um não nega o outro. Né? O plano eterno contém e abrange os conhecimentos sensíveis e mutáveis. E mutáveis, né? os quais só são possíveis graças justamente àquela grade de conhecimento com as quais você já nasceu. Porém, no curso da vida, nós somos levados, por exemplo, pela estimulação sensível, a prestar atenção somente naqueles elementos que estão fisicamente presentes e a esquecer os elementos permanentes e fundamentais nos quais esse mesmo conhecimento se baseia. Ele diz o que é um filósofo? O sujeito faz o contrário. Que ele está continuamente recuando desde os dados sensíveis passageiros às condições permanentes que os possibilitam. Tá certo? Então, a filosofia se torna, vamos dizer, uma espécie de prática de concentração, onde o filósofo vai focar a sua atenção naquilo que é permanente e imutável nele próprio, e que, portanto, lhe possibilita conhecer aquilo que é permanente e imutável na realidade como tal. Isso significa que os dados sensíveis para o filósofo já não são importantes em si mesmos. Claro que eles são muito importantes, de algum modo. Você precisa comer, beber, dormir, etc., etc., etc. Mas ele sabe que tudo isso aí é como se fosse uma espuma que se agita na superfície de um oceano que contém elementos muito mais profundos, valiosos e permanentes, nos quais o filósofo está precisamente interessado. E na medida em que o filósofo operou essa torção, esse giro da atenção para os elementos permanentes, são esses que têm valor para ele e são em função desses que ele toma as suas decisões fundamentais e não em função daqueles outros elementos mais mutáveis e periféricos. E que, por isto mesmo, não se admite que na passagem da vida física para a morte, o filósofo se lamente ou tema, porque pelo exercício da atenção ele já está colocado na dimensão do eterno e permanente, e a sua atitude perante a eventualidade da morte mostra se ele está realmente sabendo o que ele fala ou não. É claro, então, que esse ensinamento de Sócrates se refere a uma atitude moral que ele toma numa circunstância extrema. Porém, não vale só para a circunstância extrema. Vale para todos os momentos da vida. E em todos os momentos da vida, então, é necessário que o filósofo baseie as suas decisões não na impressão transitória dos dados externos, ou internos do momento, mas naquilo que ele sabe a respeito do que é permanente, valioso e eterno. Na mesma medida, é necessário que as suas ações, que as suas escolhas, que as suas decisões reflitam a presença do eterno no meio do mutável e transitório. E é por isso que eu estou dizendo, enfatizando a importância da fidelidade à palavra dada. A fidelidade à palavra dada é, vamos dizer, um sinal da presença do eterno no meio do mutável. Então, isto se aplica, vamos dizer, especialmente, vamos dizer, àqueles votos e promessas que foram feitas para uma vida inteira. Sabe quando você pode voltar atrás nisso? Nunca. Então, eu creio que esta fidelidade, esta permanência, vamos dizer, para nós que estamos estudando filosofia, que pretendemos nos tornar filósofos, tá certo? É um elemento disciplinar fundamental. Sem isto, você permite que aquele redemoinho de sensações e sentimentos fugazes adquira para, perante a sua mente uma realidade que ele não tem. Quer dizer, é a força hipnótica da aparência. É? E no momento em que esta força hipnótica da aparência prevalece sobre a consciência do permanente e eterno, então a sua inteligência inverteu. E a inversão aí toma uma característica, obviamente, diabólica. Então, note que isso não é um elemento de decência, isso nada tem a ver com a sua conduta aparente que os outros possam julgar, isso é uma coisa interna que só você sabe. Então, é por assim dizer, é um problema entre você e Deus e não entre você e o meio social. Tá certo? E é por isso mesmo que este elemento moral é mais importante do que os outros. Se vocês entenderam o que eu estou dizendo, vocês vão entender que isto faz parte do primeiro mandamento. Não é isso? Uma vez perguntaram, o sujeito perguntou para Jesus, falou, olha, esse negócio todo é muito complicado e eu queria saber qual é o mínimo que eu posso fazer, a coisa mais simples que eu posso fazer para ir para o céu. E ele disse, o primeiro e o segundo mandamento. Ora, isto é uma coisa na qual as pessoas prestam pouquíssima atenção, mas pouquíssima. Mas, incluindo aqueles que se dizem cristãos, por exemplo, eu vejo que se um indivíduo comete um adultério, ou tem uma bebedeira, ou toma um pico, ou dá um desfalque no banco, alguma coisa assim, todo mundo cai de pau. Mas, se o indivíduo é infiel à palavra dada, ninguém está ligando muito para isso. Não parece muito sério. Porque não é vistoso, não faz parte do mundo da decência, faz parte da verdadeira moralidade. E quando nós entramos no segundo mandamento, não é a soma do primeiro e do segundo, mostra os princípios à luz dos quais os 8 mandamentos seguintes devem ser interpretados. Se Jesus diz que eles são os principais, isso significa que os outros são acessórios em relação a ele, ou seja, são derivados, são consequências, são corolários, são aplicações, por assim dizer. E não estão no mesmo nível dos 2 primeiros. É isso? Então, como aplicar, por exemplo, sei lá, o mandamento de não matar, de não roubar, ou de não cobiçar a mulher do próximo, etc., etc., à luz dos 2 primeiros. Por exemplo, eu conheço pessoas inumeráveis que, se elas se casam, são traídas pelo marido, pela mulher, ficam ofendidíssimas, é como se meu mundo caiu, então se separam, ficam com raiva um do outro pelo resto da vida. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. E eu pergunto às pessoas, por que que você coloca a fidelidade conjugal acima do segundo mandamento? Com que direito você faz isso? O dever de perdoar é inerente ao segundo mandamento. E, portanto, o dever da fidelidade conjugal deve ser entendido em função do segundo mandamento e não sobreposto a ele. Isso é uma coisa muito simples. Se a pessoa tiver, claro, esta prioridade absoluta do primeiro e do segundo mandamento e interpretar tudo em função deles, tudo fica muito mais claro. Eu, como sou um sujeito preguiçoso, eu tenho como critério jamais me colocar uma pergunta se o Evangelho já trouxer uma resposta clara e definitiva. Falei, para que eu vou ficar especulando? Se eu vou virar e vou voltar aqui mesmo. E se além de estar no Evangelho, o negócio também está na tradição filosófica, eu falei, então, mas para que eu vou ficar buscando sarna para me coçar? Eu vou pensar numa outra pergunta para a qual não haja uma resposta evidente. Então, Esses dias eu recebi uma carta de uma amiga muito querida que eu tenho, mas que é uma pessoa muito confusa, sempre foi uma pessoa que fica levantando mais perguntas do que ela mesma consegue responder. E ela disse, olha, justamente no instante que eu estava tendo mais vida religiosa, orando e na missa e tal, meu filho morreu. E agora estou chocada. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Ele diz, bom, a pergunta, ela viola o primeiro mandamento. A pergunta em si. Porque, talvez ela esteja ouvindo essa aula, não vou descer o nome, mas você sabe que é com você que eu estou falando. Mas estou falando com os outros também. A sua pergunta supõe que exista uma relação de causa e efeito entre a sua vida religiosa e a vida física do seu filho. Ou seja, que a sua vida religiosa tem algum poder sobre a vida física do seu filho. Mas se fosse assim, você seria a mente e o seu filho seria o corpo. Você teria sobre a vida física dele o poder que você tem sobre a sua vida física. Isso é inteiramente absurdo. É? Ou seja, a morte ou a sobrevivência do seu filho não depende de maneira alguma da sua vida religiosa e da sua relação com Deus. É? Depende da relação dele com Deus. É? Deus não vai decidir se uma pessoa morre ou fica viva porque uma outra pessoa está rezando por ela ou não. Isso não faz o menor sentido. É? Se nós supuséssemos que existe a relação de causa e efeito, ou seja, que a sua vida religiosa tem um poder sobre a vida física do seu filho, então, das duas, uma. Ou Deus é culpado de trair você, de trair a sua expectativa, ou você é culpada porque a sua vida religiosa foi imperfeita, então matou seu filho. As duas hipóteses são inteiramente aberrantes. É? Ou seja, você está colocando a coisa de tal modo que ou você vai ter que acusar você mesmo ou vai ter que acusar a Deus. Eu digo, uai, mas a vida ou morte do seu filho não tem nada a ver com a sua vida religiosa, com a sua vida espiritual. Tem a ver com a vida espiritual dele. Tá, qual é um mistério para nós? Ou seja, a morte de ninguém tem nada a ver com a sua vida espiritual. Então, a questão toda pressupõe que a existência física de uma pessoa seja função da vida espiritual de uma outra. Né? O que é uma coisa inteiramente aberrante. Porque o próprio Deus já avisou que ninguém sabe a hora. Né? E isto vale para todos. Portanto, nós não temos poder nenhum de impedir a morte de quem quer que seja. E isso faz parte da nossa própria condição. Né? Para que eu possa ser um eu substancial, que é alguma coisa e não apenas uma aparência, né? É necessário que o meu eu substancial esteja perfeitamente distinto e separado de outro. Ou seja, nós nos comunicamos na esfera psíquica, né? Mas não há intercâmbio entre as substâncias ontológicas de dois eu substanciais. Você vê como um pequeno erro na colocação dessas coisas pode levar uma pessoa a se atormentar pelo resto da sua vida, buscando saber se a culpa foi dela ou de Deus. É uma pergunta absolutamente insensata. E que entendemos também que para tirar a pessoa deste dilema, não precisamos nem afagá-la, né, e nem chicoteá-la. Basta apenas girar um pouco o foco de atenção, dizer, você está prestando atenção na coisa errada, você está fazendo a pergunta errada. Sua pergunta se baseia numa premissa absurda. E quem nos coloca nessas situações absurdas? Isso é que é o diabo. Né? O diabo já está na Divina Comédia. Né? Ele é um grande lógico. e conhece muito mais lógica do que nós. E consegue criar pegadinhas metafísicas das quais você pode levar séculos para escapar. Uma dessas pegadinhas é esta. Você está conversando com um sujeito que é materialista, cientificista, etc, etc. E você cita alguma coisa da religião e ele diz: não, isso aí está superado, o progresso da ciência já superou isso. Eu digo: ah, você quer dizer que a humanidade está indo da obscuridade para a iluminação? É realmente isso? Quer dizer que há um percurso pré-determinado da humanidade em direção à iluminação? É isso que você está querendo dizer? Não, não tem base científica nenhuma para você dizer isso. Nenhuma ciência pode te provar isso, nem o contrário disso. Tá certo? Então, é um elemento de crença religiosa que você quer nos impor. Você diz: não, de maneira alguma. Eu digo: ora, você, como crente na ciência, você acredita que não existe a teleologia, ou seja, o finalismo, não existe as causas finais, só existem as causas eficientes. É? Então as coisas não acontecem para isso ou para aquilo, mas acontecem simplesmente porque algo é desencadeado. Então não há finalidade. Mas você, ao mesmo tempo que você diz que não há finalidade, você diz que nós estamos indo em direção a ela. Note bem que essa dupla crença aí, que é absolutamente autocontraditória e absurda, ela faz parte do próprio ambiente cultural no qual nós estamos. Todo mundo acredita nisso. Não há finalidade, mas estamos indo em direção a ela. Só que depois que você pôs isso na cabeça das pessoas, o número de consequências erradas que elas vão tirar daí é ilimitado. Porque elas vão usar esse padrão para julgar tudo que existe. Só que é o seguinte: nunca ninguém jamais formulou a coisa assim e as ofereceu para ela como uma tese filosófica. Não, sempre a coisa vem como premissa oculta. E as pessoas aceitam sem saber que aceitaram. Então é como diz o Dr. Onofre de César Bilho: é mentira esquecida na qual você ainda acredita. Do mesmo modo que existe esse tipo de contradição básica, intolerável no seio de tantas convicções públicas, existem contradições absurdas que a pessoa internaliza e passa a viver como se aquilo fosse a realidade da sua vida, que é exatamente o caso que está embutido no acontecimento, no sofrimento desta minha queridíssima amiga. Então, a filosofia existe para nos curar desse tipo de coisas. Não é para nos provar o que quer que seja. Provar é coisa de desocupado. Nós estamos interessados em descobrir a verdade, mesmo que nós não possamos comprová-la para ninguém. Então, a prova é só de conhecimentos que já são muito velhos e muito óbvios. Daí você pode criar uma prova. Mas o conhecimento que você está buscando agora, vivo, que você quer pegar na percepção e na experiência, isso não tem prova, mas isso tem evidência. Só que evidência que só você percebe e que você não pode transmitir a outro. Só pode se você for um gênio da literatura, como Platão. Então, mesmo assim, a prova não é completa. Então, de toda essa exposição, vamos reter dois pontos. Primeiro, vamos dizer, a fidelidade à palavra dada como reflexo do eu substancial e como garantia de que você não vai perder contato com ele. A hora que você acreditar mais no redemoinho de emoções que te envolve do que na permanência do eu substancial, pronto, você caiu na armadilha, tá certo? E a sua inteligência, que só opera perfeitamente no nível do eterno e do imutável, se perdeu para você, desconectou. E, em segundo lugar, este dever de buscar antes a verdade do que a prova. Mesmo que você só possa ter essa, acesso a essa verdade mediante uma experiência quase incomunicável. Não é isso? E, em terceiro, voltando ao começo da nossa conversa, nunca julgar as pessoas pelos princípios da decência. Isso é a coisa mais imoral que existe. A decência é a coisa mais imoral que já inventaram. Porque não tinha aquela história, não, Jesus Cristo anda no meio dos ladrões e prostitutas, era indecente. Ele já nos deu um exemplo de indecência. Ele não estava ligando para a decência. A decência é o que os outros pensam de nós. E hoje em dia, se você pega quais são os critérios de moralidade que se usam no mundo da mídia, da política, só a decência, não há moralidade alguma. Você veja aquele caso do sujeito do Banco Mundial, né? Que foi pego no hotel, abusou da camareira. Né? Mas agora descobriram o seguinte, a camareira era prostituta nas horas vagas. Né? E provavelmente, talvez o cara estivesse inocente. Né? Só que agora a carreira já foi para as cucuias. Não se elege nem vereador, ele era candidato a presidente, não se elege nem vereador. Não tem motivo para falar bem do cara, porque é um esquerdista, mas talvez ele seja inocente. Então, decência é isto. Decência é você descobrir um pontinho que você pode explorar para fazer uma pessoa adquirir uma aparência comprometedora perante olhares de pessoas que são tão ou mais maliciosas do que você. E Jesus Cristo deu prova de que ele não ligava para a decência. Ele ligava para a lei moral verdadeira, que era personificada nele mesmo. Ele não tem por que agir decentemente, porque ele é o padrão do certo e do errado. Agora, o que os idiotas vão pensar, os maliciosos vão pensar, né? A própria Bíblia diz, você não se meta no círculo dos escarnecedores. Agora, se o que vocês mais têm medo no mundo é que riam da sua cara, que façam uma piada, que façam uma fofoca, meu filho, então você está perdido para a filosofia. Não é isso? Você perdeu o contato com aquilo que é eterno, substancial, e você só liga para algo que ainda é mais fugaz do que as aparências sensíveis, que são as aparências imaginárias na cabeça de terceiros. Então, com relação a condutas pessoais que você veja no seu grupo, no seu círculo, etc., etc., vamos combinar um negócio, né? Nunca fale mal de ninguém. Se você puder ajudar alguma coisa, se a pessoa lhe pedir um conselho, você diz. Se não, fale mal de ninguém, só fale bem. Abrir a boca para falar do outro, fale bem. Então, claro que você pode criticar atitudes públicas. Porque o sujeito toma atitude pública, ele tomou atitude para que os outros a vissem, né? Não é isto? Note bem, o camarada que pega uma mulher e leva num motel, ele faz escondido, né? Agora, o sujeito que, por exemplo, sai aí defendendo a liberação da maconha, ele está fazendo isso para que as pessoas vejam, sim? Ou ele defende a liberação da maconha embaixo do sofá para que ninguém ouça? Então, atitudes públicas são uma coisa, né? Então, pode ser criticado em público e deve mesmo. Agora, coisas pessoais, defeitos pessoais ou pecados pessoais, nunca abra a sua boca. Né? E note bem, se você vê, sabe o que você deve fazer? Fazer de conta que não viu. Porque para julgar uma só coisa dessas, você precisaria prestar tanta atenção e saber tanta coisa e fazer aquilo com tal seriedade, né? Que é melhor você se enganar por pensar bem de uma pessoa do que por pensar mal dela. Nunca ninguém foi para o inferno por pensar bem de uma pessoa má. Muito menos por pensar bem de uma pessoa mais ou menos boa. E muito menos por pensar bem de uma pessoa boa que de vez em quando cometeu algum erro. Agora, no Brasil é o seguinte, o pessoal exige a perfeição. Perfeição, toda discussão é um tratado de perfeição evangélica. Então, como ninguém aguenta isso, as próprias pessoas que criam essa atmosfera vivem procurando uma libertação delas. E daí vai tomar pico, vai para o movimento gay, etc, etc. Então, por hoje é isso. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco vamos para as perguntas. Então vamos lá, tentar responder algumas perguntas aqui. Em primeiro lugar, a mensagem do Guilherme Montoro. Guilherme, por favor, mande uma outra mensagem passando o seu número de telefone e eu entro em contato com você, tá bem? Vamos ver aqui. Paulo Gomes pergunta: o senhor poderia desenvolver mais a questão da relação entre a fidelidade à palavra e o primeiro mandamento? Muito bem. Então, o primeiro mandamento tem uma série de implicações. O primeiro é a noção mesmo de unidade da realidade. Quer dizer, não há duas realidades, não há. Dois seres universais a um só. Essa é a primeira coisa. O número de ideias que nós temos que violam esta lei é imensamente grande. Mas normalmente não percebemos isto. Então, a primeira coisa que o primeiro mandamento exige é uma concentração do espírito naquilo que é realmente importante, naquilo que é absoluto, eterno e imutável. Nós podemos dizer que o culto tem três formas. O primeiro deles é a atenção, quer prestar atenção naquilo, é contemplação. Em segundo lugar existe o amor, em terceiro lugar existe a obediência. Então, evidentemente, aquilo que você não presta atenção, você não pode ter amor e muito menos pode adaptar a sua conduta àquilo. É exatamente disto que está falando o nosso diálogo, quer dizer, no Fédon você vê que o filósofo ele tem como primeiro dever não se deixar enganar, mas é pelo fluxo constante das aparências, mas concentrar-se naquilo que ele sabe que é verdadeiro, que ele sabe que é eterno, que ele sabe que é imutável. Claro que existe aí uma espécie, existe uma tensão, porque a própria estrutura da nossa vida biológica é voltada para a mutação constante. Tudo que se passa, dizer, na nossa mente é entrecortado, é picotado, é fugaz, é inconstante. A coisa é assim porque é. Então, existe uma espécie de desajuste entre o aparato cognitivo natural humano e o seu objeto eterno. Mas, por outro lado, existe também no fundo deste aparato cognitivo algum elemento que é eterno e permanente, que é exatamente o que nós chamamos o eu substancial. Então, a tomada de consciência do eu substancial é ao mesmo tempo a mesma coisa que a tomada de consciência da eternidade enquanto tal. Isto, na verdade, eu não posso dizer que seja um esforço de concentração, mas é como que uma espécie de reconhecimento ou adaptação, quer dizer, você reconhece de novo e de novo e de novo e de novo e de novo esta permanência que está no fundo de toda mudança. E no fim você acaba admitindo que ela é efetivamente a realidade, e que o resto não é que seja irreal, não é que seja uma ilusão, mas é apenas uma superfície. E a superfície, evidentemente, faz parte do ser, mas não é o ser. Não tem como você fazer o ser na sua substancialidade caber dentro das aparências. As aparências cabem dentro dele. Então, quando eu falo fidelidade à palavra, é porque onde a nossa personalidade, que não corresponde ao eu substancial, ela é uma das aparências das quais ele se reveste. Ela é uma manifestação dele. Mas na mesma medida em que é uma manifestação, ela pode servir como um suporte para você se instalar mais no eu substancial, ou ao contrário, pode servir como, vamos dizer, uma camuflagem tão bem feita que o eu substancial desaparece. Né? Há pessoas que estão tão identificadas com seus pensamentos, sentimentos, com seus estados, né, que não percebem nada de permanente por baixo daquilo. Nesse caso, nada se pode fazer por ela. Quer dizer, você está conversando com a pessoa, você sabe que ali tem um eu substancial humano, você tem uma alma eterna, uma alma imortal, mas ela não fala, só o que fala é a superfície da pessoa. Então você não tem um meio de comunicação, a não ser que você apele, vamos dizer, para que você seja uma espécie de Milton Erickson e consiga falar com a pessoa para além, vamos dizer, da consciência presente dela. É certo? Mas, vamos dizer, que a fidelidade à palavra é uma espécie de treinamento que você faz. Para você lembrar, para você dar à sua própria personalidade mutável um pouco de estabilidade no fundo. Quer dizer, você reconhecer que o aspecto mutável não é tudo, que existe algo que permanece. Tá certo? Então, agora, se você mesmo não é capaz de algum esforço de permanência, então a própria imagem de permanência desaparece da sua mente. Então, Aristóteles dizia que a imobilidade traz a sabedoria. Evidentemente, não se trata de imobilidade, você sentar numa cadeira e ficar lá eternamente, não é disso que ele está falando. Tá certo? Mas é imobilidade no sentido de imutabilidade, de retorno à mesma raiz, sempre, sempre, sempre, sempre, de novo. Se você não tem essa prática na sua vida, nos seus atos, a coisa desaparece da sua mente. Porque nós temos isso, ao mesmo tempo nós temos esse fundo, vamos dizer, eterno e imutável, mas, por outro lado, somos escravos da mutabilidade. Então, é na própria mutabilidade que nós temos que começar a treinar, por assim dizer, para uma espécie de um retorno interior, de novo, de novo, de novo, aos mesmos elementos fundamentais. Se isto não existe nenhuma tradução disso, nenhuma expressão disso na sua vida moral, a coisa acaba por desaparecer da sua imaginação. Então, pode acreditar, é uma das coisas. Veja, nós sempre vivemos buscando alguma segurança, alguma proteção, né, algum alívio, algo que, de certo modo, nos imunize contra a confusão do mundo. Eu digo, mas por que mesmo você mesmo não se torna, vamos dizer, um dos pilares dessa estabilidade? Eu vou dar uma sugestão. Leia o livro do Joseph Conrad, A Linha de Sombra. Então, é a história de um jovem capitão de navio que pega lá seu primeiro comando, né, e dá uma epidemia e todo mundo no navio fica doente, toda a tripulação. Né, e tem um velho cozinheiro, que é um sujeito cardíaco, né, que é o único que não é contaminado. Né? E aquele sujeito que mal pode se mover, então com a sua perseverança, a sua insistência, etc., ele leva o navio até o porto e salva todos. Né? Então, eu acho que o melhor manual de lealdade que existe na literatura universal é Joseph Conrad, porque praticamente todos os livros dele tratam disso aí, da lealdade e da deslealdade. Então, como, vamos dizer, um dos pilares do mundo. E isso é uma coisa que está inteiramente ao nosso alcance. Você pode, claro que você pode falhar, mas assim como você fala, você pode voltar atrás, uma vez, duas vezes, três vezes, pode se corrigir e retornar à palavra dada. Não importa o quanto você tenha errado, retorne sempre, de modo que alguma confiança em você mesmo você possa ter de maneira justificada. Né? E passa a depender mais desta confiança do que na confiança em quem quer que seja. Quer dizer, vamos dizer, a independência do espírito não consiste em você dizer, ah, eu tenho opinião própria, sigo a minha própria cabeça. Quem fala isso não sabe o que está falando, você é um bobo alegre. A autoconfiança repousa sobretudo na fidelidade à palavra dada, ou seja, você saber que você vai manter a sua palavra mesmo que você morra. Enquanto você não tem isto, você não é confiável de maneira alguma e você precisa de alguém que mande em você. não sei se ficou claro, espero que sim. Então, Marra Signorelli pergunta: muitas aulas, o senhor falou sobre o poema O Espectro, do Bruno Tolentino, e sobre como havia falado ao poeta que faltava sinceridade àquele poema. Como isso se deu? O senhor leu o poema e percebeu que a experiência contida ali não poderia ser acessada? Bom, então, eu achei que no poema ele criava uma dicotomia, trágica entre o mundo da experiência, o mundo da vida real e o mundo do conceito. Quando, na verdade, uma coisa, as duas coisas estão tão interligadas, você, não há como você tomar partido, né, do mundo como vivência contra o mundo como conceito. Não, isso não é possível, isso é apenas uma atitude, isso é apenas um teatro, porque nós de fato só pensamos por conceitos, e sem conceitos você não pode dar um único passo. Então eu achei que aquilo era mais uma atitude do que uma experiência real. Né? Ele fazia um contraste que depois ele, num outro poema, ele contrapunha assim, o mundo como ideia ao mundo como rapto. Mas bom, mas o mundo como rapto é uma ideia e o mundo como ideia é um arrebatamento também. Tá certo? Então essas duas coisas não são... Eu achei que ele estava forçando muito essa dicotomia e que ele não poderia ter vivenciado isso como experiência. Isso, na verdade, era apenas uma ideia. Então, a condenação do mundo como ideia, nesse caso, estava virando apenas uma ideia. Tá certo? E, portanto, estava soando falso. Mas depois ele melhorou o poema. Não lembro exatamente o que ele fez. Trocou alguns versos, trocou uns personagens, então, no fim, ficou bom. Está aqui a Graça Salgueira, não tenho nenhuma pergunta, mas quero apenas dizer que essa aula foi magnífica. Muito obrigado. Paulo Gomes de Souza João pergunta: eu sei que essa pergunta foge do tema da aula, mas tenho uma dúvida terrível. Me parece que entre a virtude da estudiosidade, o pecado da concupiscência dos olhos ou curiosidade, a linha é muito tênue. O senhor poderia dar uma luz nesse assunto? Bom, eu acho que o limite é dado pelo seguinte: o negócio da concupiscência dos olhos, o fundo dela é um desejo de domínio, quer dizer, de você tornar o universo uma espécie de miniatura que cabe nos seus olhos, sobre a qual você tem, vamos dizer, um poder intelectual completo, ao passo que a verdadeira busca do conhecimento, ela implica sempre o reconhecimento de que a nossa inteligência é apenas um reflexo remoto da inteligência divina, de que a nossa inteligência não tem autonomia. Ela, sem a inspiração do Espírito Santo, ela é nada. Então, às vezes, não é questão de você fazer força, às vezes é uma questão de você pedir. E não, no instante que você pede, você precisa, de certo modo, repousar no seu estado de ignorância. Quer dizer, é uma ignorância confiante. Não é isso? Nós frequentemente falhamos a isso porque nós temos ainda também, está impregnada na nossa cultura, a imagem de Deus como um outro ente, quer dizer, um ente enorme que, entre aspas, criou o mundo. Tá certo? E que vamos dizer que é uma imagem coisificada que está, na mesma medida que você afirma aquele Deus, você está afirmando a substancialidade autônoma deste mundo. Quer dizer, este mundo existe como coisa, como entidade, etc, etc, e fora dele tem um Deus que o criou, entre aspas. Mas escuta, mas peraí, mas não é que Deus criou o mundo, né? Deus é a única substância do mundo. Nele vivemos, nos movemos e somos. Não há realidade fora dele. Por exemplo, no caso daquela minha amiga que eu estava lembrando agora, uma coisa importante é você ver que o amor humano não tem autonomia. Né? Não existe amor humano. Todo amor vem de Deus. Né? Isso aí remete a minha própria experiência pessoal de uma meditação que eu sempre faço, que é perguntar por que eu existo. Buscar uma razão suficiente para a minha existência. E eu pergunto e não acho. Não há nem meio motivo para eu existir. Então, a minha existência é um efeito gratuito do amor divino. Então quer dizer o quê? Nós somos o amor divino que está andando por aí, nós somos o amor divino ambulante, nós não somos outra coisa, nós não temos outra substância. Claro que o amor divino nos transcende infinitamente, mas aquilo de nós que existe é o amor divino atuando, passando através de nós o tempo todo. Né? Então, vamos dizer, o amor que você tem para sua esposa, para um filho, para um amigo e tal, quer dizer, é a ação divina que está passando em cima de você, claro, passando por dentro de você. Passando, é claro que se amoldando às suas formas limitadas e imperfeitas e, portanto, passando apenas um reflexo longínquo. Mas aquilo que é um reflexo longínquo não tem realidade em si mesmo, não tem substância em si mesmo. Quer dizer, toda a nossa substância é o amor divino, não é outra coisa. Tá certo? Então, é a ele que você tem que se remeter na sua busca do conhecimento. E não àquela avidez de tudo abarcar como se fosse uma miniatura. Essa ideia da miniatura é uma coisa muito importante, porque foi a ideia que se impregnou na mente ocidental a partir do Renascimento. Quer dizer, você fazer um modelo do mundo. O que é um modelo do mundo? Um modelo cosmológico é uma miniatura. E a miniatura você domina. Então ela está inteiramente dentro do círculo dos seus olhos. Então a concupiscência dos olhos é uma espécie de desejo de poder. Né? Então, é como se, vamos dizer, o seu olhar fosse soberano e abarcasse todas as coisas. É uma espécie do, como o símbolo, o olho que tudo vê, uma coisa assim, né? É uma coisa evidentemente demoníaca. Nós vemos muito pouco, e aquilo, aquele pouco que nós vemos, vamos dizer, é a própria luz do amor divino que passa através de nós e nos permite, ativa, por assim dizer, a nossa inteligência. Quer dizer, existe a ação do Espírito Santo em dois níveis. Existe a ação extraordinária, que é quando ele dá uma revelação, assim, e existe a ação ordinária, a ação corrente, que é de sustentar a nossa inteligência. Sem isso, nós não podemos nada. Por mais que você saiba, por mais que você estude, quer dizer, não é aquela questão de você querer dominar o objeto, abarcá-lo. Até certo ponto, você pode ir por essa linha, mas chega uma hora que você tem que parar e dizer, peraí, é Deus que vai me dar isso aqui. Então, eu acho que a limite, a fronteira disso é esta. A virtude da estudiosidade, ela repousa na ignorância como um bebê repousa no colo da mãe. Né? Não é isso? Então, vamos dizer, agora, se existe uma revolta sua contra a sua ignorância e um desejo de dominar, de tornar tudo, vamos dizer, uma espécie de bola de vidro iluminada onde você enxerga tudo, ei, meu filho, então você já entrou no diabolismo e entrou numa paralaxe cognitiva daquela de quatro cruzes, tá entendendo? Porque o universo jamais vai ser um objeto que você vê. Né? Ele é o próprio ambiente no qual você está, o qual, por sua vez, está dentro do ambiente divino. Né? Então, é uma coisa de, vamos dizer, de participação e não de visão, não de a visão no sentido de um objeto, então implica também uma relação de paciência, de amor, de confiança, tá certo? E a confiança é sobretudo quando você não está dominando a situação, quer dizer, quando você está na impotência intelectual total, aí é que você tem, que você precisa da confiança. Muito bem, eu acho que eu vou parar por aqui. Tem umas perguntas que vão ficar para outra semana, então peço novamente ao Guilherme Montorno. Passo outra mensagem com o número de telefone e eu ligarei para você. Pronto, então até a semana que vem, muito obrigado.